Não, de 8, boa, hora do 4065. Boa tarde, o Azul 4065 respondendo o nosso colega, parou a chuva, mas a pista está molhada. E estamos cruzando agora 2300 com... Excelente, bom serviço. Ligou 1884, perfil da PUCA. Possível coordenar a proa de Aracaju? passou na volta, bravo. Controle, boa tarde, passou na volta. Sagana 100, Salva Coral, passou na volta. Acionado agora, senhor. Chamando o controle 698. Boa tarde, obrigado. Controle de Salvador, boa tarde. Se o senhor solicita como final, se possível, 160 para ideal. 0, aguardando a panela minha, 3 a 0. good afternoon, Sky 6321 on our board, departing, leaving now 2000 feet. I'm in Arbor, but I'm in the position will be 4 feet. Nós meia meia, 19-8 com controle. Brevário aí, bom domingo. Tá tudo bem, pessoal. Controle de Salvador, boa tarde, bom 9-6-6. Passa 1700-370 na 5-0 do Pará. Da saída 370 com a 9-6-6. está passando a frente. Sobre Salvador, o hotel da C já cruzou o seu aeródromo, está para a resposta. Vira fora o hotel da C, chama. Controle Salvador, boa tarde. Voo 097 decolou Arbor. Vai subir o EP 400 no sentido da Arbor. 097.